Vamos nessa, galera de cabeleiro. Banda Feras na festa do Atum. É. Ao vivo pra você. Essa vai pra todas as meninas veneno, hein? Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. Você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes nos peitos brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Banda Feras, a melhor banda de paz do Brasil. Na festa do Atum, aqui em Cabedelo. Alô, João Pessoa, um beijo no coração de vocês, vem. Só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, menina veneno. Meia-noite no meu quarto, menina veneno.